Falco 1-2-3-3. Salvador, é o 1-2-3-3. Prossiga. A senhora transmitiu a informação para nós? Negativo, foi para o Rio 5975. Ah, desculpa. Rio 5975, chame Recife 125-45. Controle Salvador, é o papapapá, Mike Victor Alfa. Papapapá, Mike Victor Alfa, prossiga. Romeu 44, com 2 no PLB, decolado de Serra, Índia com Índia. Para sobrevoos em Salvador, sinal será Serra Bravo, Serra Vista, está alocado 01-15 no transponder. Mike Victor Alfa se deslocando para Cidade Baixa, região da calçada. Gente, o Mike Victor Alfa ouviu e fez plano de voo notificação? Afirmo, para as 10h20, está presente Mike Victor Alfa. Gente, Mike Victor Alfa autorizado sobrevoo na Cidade Baixa, 500 pés, ajuste no 06, reporte ao término. No 06, reportará Mike Victor Alfa. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 200 graus com 109. Azul 4234. Libra, deve decolando no zero, azul 4234. Mike Vitor Alfa, confirme para César Borges. 2 no PLB, papapapá, Mike Victor Alfa. Tente. Victor Alfa, confirme tempo total de voo. 2 horas e 30, alternando Serra Índia com Índia, Mike Victor Alfa. Tente. Papapá novembro, Papatiá, Lixane, Recife, frequência 126.0, Atena 135.3. 126.0, 135.3, novembro, Papatiá, né? Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Papá Juliette, Papá. 5 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, chame controle Ilhéus, frequência 120.1. Via saída Fuca para o nível 310. Via Fuca 310, azul 4234. Via 4753. Via 4753, cruza o 200 com a informação Índia. Via 4753, aciona identificação dessa via, chegada Bonfi para o nível 050. Via Bonfi 050, 4753. Togo, 759, pode esperar pronto, 1-0. No 759, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 200 graus. A intensidade, 6-12-9. O gol 1-759, hein? A linha é decolada 1-0, gol 1-759. Cinco-nove decolado aos 3-5. Chama agora o controle 1-208. 208, 759. Controle Salvador, bom dia, gol 759. 759, contato radar na decolagem, subaviação Uno para o nível 360. Salvo Uno 360, 759. Quatro, dois, três, quatro, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Ok, 2545, é secundária, 2685, azul 4234, bom dia. Pé 4753, desça via para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, está autorizado a LS X-ray da pistão no 0, reporte estabilizado. Ok, desce via 2000. Quando possível, boa zona, 4753. Gente, inicialmente mantém a via 4753. Via vai reportar estabilidade. Brasil, esquerda, prestar formação aqui na saída. Corporante para 180. Bruno, 759, informe quantas milhas vai manter para 180? Vai manter por aproximadamente 20 milhas. 18 a 20 milhas. Gente, Bruno 759, após desvio, reafirma a navegação na praia de Leda. Após desvio, Leda, 759. Então, 4753, informo que o aeródromo opera visão nos mínimos, sem chuva sobre o aeródromo, porém, existe chuva na área norte e nordeste do aeródromo, e o tempo está degradado entre Duna e Simbra. Mantenha a via, reporte estabilizado. Mike Vitoral, você precisa? Próximo da rótula do Abacaxi, através de Duna, na sua escuta, Mike Vitoral. Gente, Mike Vitoral, tem condições de informar quais são as condições do tempo na próxima Duna? Chuva esparsa em 3 pontos, chuva pesada na região do farol da Barra, e o teto aqui está de aproximadamente 700 pés. Gente. Então, 4753, e copiou a informação do helicóptero mantendo sobrevoo em Duna? Gente, o helicóptero mantém em 500 pés, não irá interferir na sua aproximação, repete estabilizado. Está presente, Mike Vitoral. Solicito o sobrevoo do São Rafael, bem próximo a Simbra, totalmente condicionado ao seu tráfego, Mike Vitoral. Gente, Mike Vitoral, você está autorizado, sente apenas um tráfego se aproximando pelo setor nordeste, um Airbus 321, reporte visual com o tráfego. Reportará quando visual, não mais que 500 pés, Mike Vitoral, totalmente condicionado. Gente. Azul 4981. Vai passar 190 em descida, chegada bom e informação Índia. Porque 4981 aciona identificação dessa via, chegada bom para o nível 050. Já sendo via bom para o 050, azul 4981. Outra aeronave que chamou o controle. Gente. Bruno 759, confirme, reassumiu o Prodileta. Confirmo, Prodileta. Gente. E 4753, informo que o helicóptero se torna sobrevoo próxima Duna. Está abandonando o local para sobreviver próximo à Simbra, mantendo 500 pés em GR. Gente, 1759, chame Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, 251, 759, obrigado. Salvador Azul 4981. Vai até para um pequeno desvio aqui à direita, ou 5 milhas de desvio da formação. Gente, azul 4981, após desvios, voe bom, sim. Voe, voa bom, que é azul 4981. Estabilizado, 4753. P4753, complete a final, chame Tojo 9895. 18, Black Victor Alpha atende a tráfego informado anteriormente, o Airbus 321 agora passou do no eixo da final da 1-0. Ainda não visual, Mike Victor Alpha já mantendo o setor de sobrevoo. Sente. Lançador externo, pista seca, reporte visual com campo, TAN 34753 informado o teto. Forma mais uma chuva, próxima cabeceira, Mike Victor Alpha. Quente, Mike Victor Alpha. O 4753, chame a torre, frequência 182195. Quatro, nove, oito, um, desça para 4000 pés, ajuste no zero no meia. 4981 para 4000 no zero no meia. Que Victor Alpha tem condições de manter pro oeste para devido ao tráfego do Airbus 321 na aproximação? Pro Oeste, Mike Victor Alpha. Avistou 1000 pés, 4753. Pouso autorizado no zero, vento através de direita com 08 nós. TAN 4753. Autorizado, pouso, cabeceira 10. Então, apenas para informação, temos mais um tráfego se aproximando pelo setor nordeste, um eco 190, que não está sujeito a tráfego. Não está sujeito, mas o veterano pode retornar ao local. Autorizado, da presente retornar ao local. Retornando, Mike Victor Alpha. TAN 4753, no solo 47, libere a direita, chame solo em 1219. Solo 1219, bom dia. Bom dia. Estou confirmando, na final tem muita chuva, né, naquele trecho ali. Entre 1500 e 1000 pés, depois pouca chuva. Muito obrigado. Sovia para 2000, 1097, o ajuste. Autorizado ILS X-Ray, vai reportar estabilizado. controle Salvador, azul 4981, saberia dizer se a pista está molhada? Azul 4981, aguarde apenas para informação, informa teto de 1000, visibilidade de 5000 metros, chuva leve nas vizinhanças. 7 ou 4981. A pista 1-0 está seca. Pista seca. Para o 4981. Obrigado. Mike Vitor Alfa, devido a tráfego de aproximação, abandone o setor. No momento, vou com o próximo. Mantendo a prova literal. Se afastará com o próximo, mais literal. Salvador 9970, Sideral, buenas. Salvador 950, chama o solo no 219. 219. 63. Azul 4981, no complete a final, chame torre 11895. Apenas para informação, temos um tráfego próximo a Simbra, um helicóptero mantendo 500 pés, abandonando o setor, não irá interferir na sua aproximação. 4981, ciente. Está monitorando o tráfego no TICAS. Prossegue agora com a torre 11895. Avisou ao contrário, está alternando a proa, contornando mesmo devido a formações nas mediações sul, mais litoral. Gente, mais litoral, após ultrapassar o tráfego sobre Simbra, está autorizado reassumir sobrevoo sobre São Rafael. A retaguarda mesmo retornando, mais litoral. Sobre aeródromo, sem chuva, sobre aeródromo. Reporte visual com a cabeceira, o último teto informado pelo tráfego anterior foi 1 mil pés. Informe visual com a cabeceira, o azul 4981. Ciente, prossegue em aproximação, vai reportar avistando o azul 4981. Tango Índia, livre acionamento, reporte pronto para ataque, Papa Tango Eco, Tango Índia. O azul 4981 avistou a mil pés, a cerca de 2.8 milhas da cabeceira. Uso autorizado 1-0, 1-7-0 graus, 1-0-9, azul 4981. 4981, ciente, livre pouso na 1-0. Azul 4981, solo 55, libere pista direita e chame solo 1-209. 4981, sim, te livrando aqui na foto, vai chamar o Solon 219. Avisado, reporte na interseção para ingresso, Eco Tango India. Vento 140 graus, ele está direção sul, está entre 140 e 180 graus com 109. Livrando São Rafael, compro do litoral, Mike Vitoralfa. Gente, o Mike Vitoralfa confirma e vai regressar para Salvador? Ainda não tem novo sobrevoo, Mike Vitoralfa vai aguardar fora das formações. Gente, o Mike Vitoralfa, gente, está sujeito ao tráfego. Como que temos um tráfego da 17 para a decolagem que efetuará a curva pela esquerda para aproar o noroeste do setor de Salvador, será informado do tráfego, Mike Vitoralfa. Grata a informação, Mike Vitoralfa. Confia para o doutor Salvador. Tanguente autorizado a alinhar e decolar, pistão no 7, deverá manter a reta até 1 mil pés inicialmente, até 1 mil pés após o perfil da saída Momo, Eco Tango India. Alfa, o tráfego da 17 está decolando, aguarde porque estará sujeito ao tráfego para manter a separação. Atento e manter a separação mais literal. Tango Índia decolou aos 01, Chama agora o controle, 1208, Eco Tango India. Gente, o Mike Vitor Alfa, confirme, tá mantendo farol de Itapuã? Ah, entre Pituaçu e Itapuã, Mike Vitor Alfa. Gente. American 229ers with you, descending out of 190 for 11000. America 229, qual que é a identificação? Espera, o Sideral 9970. Mantém ponto certo. Oi, Salvador, bom dia. Tá passando a saída. Decolou, tá no centro da saída, mão. Patangu Eco Tango Índia, sente contato com a Dana Decolagem, mantém a proa até 1.000 pés, devido a tráfego do helicóptero, mantendo 500 pés ali entre Pituaçu e o Faro de Itapuã, após 1.000 pés está autorizado curva à direita para o Edmundo. Afirmativo, após 1.000 pés, a curva à direita na proa de Edmundo, essa volta. Eco Tango Índia, chefe seu equipamento, não recebo no transporte agora. Vai checar o equipamento transporte, essa volta. America 229 descent flight level 050 via Amana Level, Q181017. Okay, descent maintain flight level 050 via the Amana arrival, American 229. Quando confirme altitude. Tango Eco Tango India, confirme altitude. Gente, cheque seu equipamento, não recebo no radar. Tuga para o 080 na Pro de Momo. Tuga para 080 na Pro de Momo, mas Tango India vai fazer o equipamento também. Com o Tango India agora recebo no radar, porém não recebo a altimetria. Ok, tá ciente, o Tango India. Approach American 229, say again, the QNH. QNH 1017. 017, roger. Até a Oscar, reporte para ingresso, para Oscar Mike Tente. Será no ponto de espera da 17 e a Oscar, Oscar Mike Tente. Te informo que seu modo Charlie não está operando cheque seu equipamento novamente, não terá que regressar para Salvador. Papa Tango Eco, Tango Índia, controle. O Índia na escuta da torre? Essa informação está realizando mais um cheque de equipamento. Gente. Então, o Índia tem condições de apresentar voar na Pro de Momo? Confirma, para essa Índia? Na Momo da presente. Acima sim, está voando o Momo, essa Índia. Tango Índia, informo que não recebo, agora sim, recebo cruzando 1.900 pés em ascensão, confirma? Confirma, mas Tango Índia, está na frente e chegou na 2.000 pés de ascensão. Gente. Tango Eco, Tango Índia, confirme para o controle se foi coordenado pela torre, o senhor efetuou a curva pela direita na saída Momo. Negativo, senhor. Ela foi cotejada junto ao controle agora, curva direita na saída Momo. Mas só foi o cotejamento para a esquerda. Gente. Graus online. A linha de fogo mantém até 3.000. Mais tente, informa o tráfego nas proximidades do farol de Itapuã, ali próximo ao parque de Pituaçu, um helicóptero 500 pés mantém. Autorizada a decolagem pistão 7, vento no 70 graus, 7 nós. Autorizada a decolagem pro É que Vitor Alfa tem condições de informar por mais quanto tempo vai manter o setor entre Pituaçu e Farol de Itapuã? Tá aguardando passagem das formações para retornar sobre o voo mais literal. Gente. Erica 229, reduce to speed 230 knots. Reduce to 230 knots, American 229. Tango India, sube e mantenha 3 mil pés. Subiu até 3 mil, é essa agora. Acho que é Mike Yankee decolar 206, mantenha a proa até atingir a linha do litoral e chama o controle 208. Será a proa até a linha do litoral, controle 208, acho que é Mike Yankee. Até a lógica, depois espera o ingresso, o Mike Bravo. Autorizado até a taxa de Oscar, reporte para ingressar no 7. Autorizado até a Oscar, reportar para ingresso, mais para dentro. Cidade proa direto para Manati? Oscar Mike Yankee, dá para a gente estar autorizado direto Manati, reporte na 20ª milha, assim que possível, estimar de pouso. Ah, estimando pouso lá, os 3-0, reportará na 20ª milha o Oscar Mike Yankee. Entendi, Oscar Mike Yankee. Liberal 9970, contato radar decolagem, mantenha a proa até 3.000 pés, após curva à esquerda, proa no perfil da MOMO e ascensão para o nível 340. Ok, após 3.000, autoriza código? Após 3.000, autorizado código, Liberal 9970. Obrigado. Erica 229, send 3000 feet, QNH 1017. Send and maintain 3000 feet, American 229. Faz o ingresso, reporte neto pronto para decolagem, mais gravemente. Tango Oco, Tango Índia, qual foi o projeto de destino? O presente está autorizado direto, destino. Tango Índia, livre da restrição de 3 mil pés, suba para o nível 080. Próximo ao farol de Tapuã, aguarda a coordenação da torre para pouso no Pátio 5, Mike Literal. Mike Literal, só mantém o setor, aguarde. Aguardando, Mike Literal. America 229, 10,000 feet, QNH 1017. Cleared ILS, accrual runway 10, report set. Alright, clear for the ILS, descend and maintain 2000, clear for the ILS, X-ray 10. And stay in the other part. Mike Bravianchi, mantenha a capital alfa. Liberal 9970, aguarde. Vitor Alfa, mantenha o setor de farol de Itapuã, chame a torre 118 decimal 95. 1895 está presente, graça, bom dia. Vitor Alfa. Torre Salvador, Alfa, papapá, Mike Vitor Alfa, farol de Itapuã, para pouso no pátio 5. Mike Vitor Alfa, condições de agilizar para o pátio 5? Está presente, realizando, Mike Vitor Alfa. Agilize na medida do possível, tem um tráfego nacional da 10, aproximadamente 3 milhas de duna. É autorizado, está presente, Transponder Alfa, informa na final, Mike Vitor Alfa. Presente, Mike Vitor Alfa, está autorizado, encaixa na final da pátio 5. Passar na curta, Mike Vitor Alfa. Pátio Vitor Alfa avistado, reporte solo controlado no pátio 5, vento no 70 graus, no 09. No 70 com 10, reportará controlado no solo, Mike Vitor Alfa. Já podemos voltar para Cogbu. Sim, te autorizado, Cogbu. Chatango Eco, Tango Índia, assim que possível, informe seu ponto de modificação de regras e chamar de ponto. Abatango Eco Tango Índia, informo informação 1/1, repita. Eco Tango Índia, informo que não consigo copiar a sua informação de estimado de pouso. American 229 are inside the Duna. America 229, complete final, and the call tower 118, decimal 95. What a tower 18905, American 229. O Octane Ranger chega a frequência do seu equipamento, informa que a informação do comando está ininteligível. Está livre, uma boa, bom dia. E até a volta, mano. 2545 até 9285. 2545 2085. This is ILS X-ray 10 inbound. Valley 229, continue approach. Report runway inside, 27 Report runway inside, American 229. Diesel para o controle. Satan Exxon Windia. Eco Tango Índia, tem condições de efetuar uma ponte com a Xanana 312 e informar seu estimado de pouso? Outra Tango Índia, tá igual o Pato Dono ali, que não foi te copiando mais, te copiei, mas piorou de novo. Gente, a Xanana 6312 conseguiu entender alguma coisa do Eco Tango Índia? Negativo, ele chamou, antes ele chamou e bem, alto e claro, agora piorou de novo, não tá inteligível a frequência. Gente. Controle, eu acho que tá mais perto, tá na 20ª milha. Opa, te copiei, o Salvador quer saber o estimado de pouso. Ok, você está estimando o pouso Mono 301, não é isso? Agora te copiei, né? Eco Tango Índia, controle, informe seu ponto de cancelamento e confirme se já voou visual na rota. Ponto de cancelamento. Confirme. Boeing acaba de pousar na 1-0, decolagem autorizada no sistema 7, vento no 3-0 graus, 8 mais. Oscar Mike Yankee, frequência livre para autocoordenação. Puxando M3312, vetoração para procedimento LS, curva esquerda para o 050, limite ao lock. 050, limite ao lock, M3312. Puxando M3312, em caso de falhas, atinge o limite, está autorizado a interceptar, descer para 2000 e completar o ILS X-ray. Em caso de falha, 2000, intercepta o procedimento M3312. Tango Eco Tango Índia, ao se afastar 120 milhas de Salvador, o centro orientou que chame na frequência 127 decimal 5, alterna 128 decimal 45. Eco Tango Índia primária 127 decimal 5. Salvador, bom dia, Papatango Mike Braviante. Papatango Mike Braviante, contato radar na decolagem subasvia, saída Momo para o nível 200. Via Momo para o 200, Mike Braviante. Fechando a 6312, desça para 4000 pés, ajuste no 017. Para 4000 no 017, 6312. Braviante da presente, está autorizado o voo Momo. Momo da presente, Mike Braviante. Oi, Salvador, pontinha azul 2796, aproximando para o espera no zero. 2796, autorizado a nem manter, pistola zero. Autorizado a minha área e manter 2796. Meia decolagem autorizada, pista no zero, vento no 70 graus, no 0 mais. Decolagem 2796. Fechando a 6312, desça para 2000 pés, ajuste no 0 1-5 está autorizado a Electric X-Ray da pista 1-0, interceptando essa proa. Repete estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado 6312. Sete nove meia, as 2-2, controle 1-2-0-8, boa tarde. Controle 2-0-8, boa. Estou em Salvador, bom dia, azul 2-7-9-6, decolar do Fida Conde. Azul 2-7-9-6, contato radar na decolagem, suba via Conde para nível 1-7-0. Via Conde 1-7-0, 2-7-9-6. Xanã 6312 está autorizado curvar a direita, proa 065 para interceptar. 065 para interceptar, 7-9-6. Airport afastado 60 milhas de Salvador. Airport afastado 60 milhas de Salvador, S-Wanger. O Xanã 6312, complete a sinal, chame Torre 118, décima 9.